meu bem, eu não suporto mais você. De uns tempos para cá você mudou. Eu penso que é melhor chegar ao fim. Escute o que eu digo, por favor. A sua indiferença é tão cruel. Seu jeito de falar me apavora. Devolvo agora mesmo meu anel. Esqueça que me viu e vai embora. Sozinho assim não posso mais ficar. Vou ver se encontro amor noutro lugar. Eu sei que não nasci pra ser feliz. Viver tão triste assim ninguém viveu. A minha triste sorte foi achar um coração de pedra como o seu. Sozinho assim não posso mais ficar. Vou ver se encontro amor noutro lugar. Eu sei que não nasci pra ser feliz. Viver tão triste assim ninguém viveu. A minha triste sorte foi achar um coração de pedra como o seu. Um coração de pedra como o seu. Um coração de pedra como o seu. Um coração de pedra como o seu.